perdidos na cidade escura, numa noite negra. O caos e o inferno ingressaram pela porta dourada. Soaram os gongos e todos entraram em grande tropel. Mil vezes pronunciaram os evangelhos pelas vozes dos guardas. Reuniram-se policiais e detetives para inquirir todos os nomes escritos no sol. E jovens e pobres cheios de medo, como anónimos exasperados, perfilaram-se para outro século. Eram exércitos de gente, como ratazanas, insetos e capatazes. E anotaram em cadernos virtuais as siglas de números equivocados com letras ao acaso. A essa hora tombaram milhares de seres humanos, formigas e abelhas, mestres pássaros quase iluminados, quase anjos de uma outra espécie. Não sei como escaparemos a esta parte do cérebro nesta cena contemporânea. No interior e à margem, os poemas resistem com a matéria do bem. No seio do universo, os repositórios estão cheios de inquéritos, vermes sociais. Cada salário humano contém uma flecha. Uma flecha secreta à proporção da matéria do mal. E as bombas caem dentro do reino dos céus. Os templos escrevem com poças de sangue nos cabelos de Deus. Nós não arredaremos um só verbo do coração até explodir nos lábios.